Taxi, o Gol 1889, estamos com 115 a bordo, 3 horas e 40, até na Campina. 1889, autorizado o táxi, via faixa principal, Índia Alfa, reporte para o ponto de espera da 1-0, que é legal, 1-0 no 4. Taxi, Índia Alfa, com 1014, reportar pronto, 89. Relação com a espera, pronto, Gol 1889. 1889, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento 090 graus, 05 nós. Alinha e decola da 10, Gol 1889. No 89, decola 245, chame o controle no 208, boa viagem. 208, bom dia, 89. Controle Salvador, muito bom dia, vou no 889, decolado na Dial. Gol no 889, contato radar, comparado 360, saída da Dial. 360 da Dial, 89. O ingresso está 3170. 31170, chamo torre 1895. bom dia, tá 3-1, 970 passando em Dia Serra, em Costa Lado. No 3170, QNH1-0-4, autorizado pouso pistão no 0, vento 090 graus, 07 nós. Ele pousa, tá 3170. No solo 50, libere pista pela direita, vai taxiar via Alfa e Juliette para o portão 06. Via Alfa e Juliette 06, 1889, chame Recife no 3325, aterne 125, decimal 10. 3325-25-0, 1889. Salvador, muito bom dia, aqui é o São Mike, aqui é o Mike. Tem autorização de reboque da posição 13 da remota para a posição 03 do bate principal. Já autorizado, mantenha minha escuta permanente, Mike e Anti-Mike. Gente, na escuta permanente. Oi?